essa é pipoca, hein? Só não te dou tudo que tenho, porque nunca tive nada. Por isso a pele dei meu coração de mega sena acumulada. Pois ele é tudo que tenho, e você foi a sorteada. Pense bem no que cê vai fazer com essa bolada. Não vai sair por aí gastando ele de qualquer jeito. Não vai sair emprestando ele pros outros, porque dinheiro e coração não aguenta desaforo. Deixei meu número anotado e um coração de guardanapo. Desculpa parecer focado, mas não deu. Eu tô te dando tudo que é meu. Deixei meu número anotado e um coração de guardanapo. Desculpa parecer focado, mas não deu. Eu tô te dando tudo que é meu. Ô, repertório pipoco. Alô, Dani, minha parceira, tamo junto. Alô, meu fotógrafo estourado, Materazzo, é ele, é o cara. Tamo junto. Só não te dou tudo que tenho, porque nunca tive nada. Por isso a pele dei meu coração de mega sena acumulada. Pois ele é tudo que tenho, e você foi a sorteada. Pensa bem no que cê vai fazer com essa bolada. Não vai sair por aí gastando ele de qualquer jeito. Não vai sair emprestando ele pros outros, porque dinheiro e coração não aguenta desaforo. Deixei meu número anotado no coração de guardanapo. Desculpa parecer focado, mas não deu. Eu tô te dando tudo que é meu. Deixei meu número anotado. E aí? Coisa linda, coisa linda. Desculpa parecer focado, mas não deu. Eu tô te dando tudo que é meu. Deixei meu número anotado e um coração no guardanapo. Desculpa parecer focado, mas não deu. Eu tô te dando tudo que é meu. Ô, trem, se apertar, chora. Eu tô te dando tudo que é meu.